Olá. A falta de discernimento espiritual é algo bastante grave. E o que é bem interessante é que justamente quando existe essa falta de discernimento, ou a gente poderia dizer quando falta o discernimento espiritual, sequer a pessoa se dá conta, porque a própria falta de discernimento impede um diagnóstico correto. É o embotamento espiritual, como alguns gostam de definir, aquela coisa que embaça, né? Embaça a visão, nubla. E claro que quando se padece desse mal, existe uma grande confusão sobre a ação de Deus na história, a ação de Deus no decorrer dos tempos. Como é que Deus age? Deus é justo ao agir? Será que a falta de discernimento ela não atrapalha o conceito da justiça de Deus e como Deus é justo ao administrar a história? Bom, tudo isso pode parecer meio solto, né, na nossa mente. Afinal, o que que isso quer dizer? O que que tem a ver isso com a nossa série em Malaquias? Bem, tem tudo a ver, porque nós já vimos que nos tempos de Malaquias, Israel, que havia retornado do cativeiro há cerca de 100 anos atrás, né, esses 100 anos haviam se passado até a época da carta, e o povo caiu ali numa armadilha, né, armadilha do culto vazio. Um culto vazio que encobria a ausência da verdadeira espiritualidade. E tudo isso, certamente, não apenas com a conivência dos sacerdotes, não apenas com o apoio dos sacerdotes, mais do que isso, com o próprio incentivo dos sacerdotes. Os sacerdotes que tinham essa responsabilidade de serem líderes do povo estavam falhando terrivelmente nisso. Quando a gente entra aqui no final do capítulo 2 de Malaquias, nós temos o seguinte no versículo 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Então o que você tem aqui é uma aparente passividade de Deus perante o mal, pelo menos no conceito deles, né? Onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus que não está vendo o mal acontecendo? Não, ele não está punindo os maus, né? O Deus de justiça, o Deus da justiça, Elohim Mishpat, né? Como está lá no original. Onde está esse Deus? Bom, tudo isso, obviamente, é por causa da falta de discernimento espiritual deles. A resposta foi dada. E essa resposta, vocês vão verificar que quando se pergunta onde está o Deus da justiça, a resposta, resumidamente, que é o que nós vamos ver em seguida, poderia ser condensada na seguinte frase. Onde está o Deus da justiça? Ele virá pessoalmente tratar de tudo isso. É isso que nós vamos ver, então, nessa passagem de hoje, que continua aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê aqui a justa e soberana ação de Deus, tão mal compreendida por aquele povo, né? Aquele povo que tinha uma grande, uma enorme dificuldade em entender isso por causa da sua falta de discernimento espiritual. Então nós vamos ver aqui a parte da resposta de Deus. Como é que ele vem? Ele vem, mas como é que ele vem? Ele vem, em primeiro lugar, anunciado pelo seu arauto. É isso mesmo, anunciado pelo seu arauto. A palavra está aqui, mensageiro, né? No primeiro versículo. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem está falando aqui é Deus. Então ele está dizendo que esse mensageiro iria preparar o caminho diante dele. Você sabe que esses mensageiros na antiguidade eram aqueles arautos que iam anunciando a chegada de um rei. Eles iam preparando inclusive o caminho, eles iam se certificando também ali de que tudo estivesse devidamente seguro, preparado para a chegada do rei. A palavra de Deus usa essa ideia de alguém que viria para anunciar. Anunciar quem? Anunciar a vinda de Deus, do próprio Deus a este mundo. Agora veja, quando nós lemos os evangelhos, lá no início, pelo menos da maioria dos evangelhos, né, você tem a ideia clara, né, a descrição clara, se não todos ali de uma ou de outra forma, eles trazem claramente a ideia de João Batista como sendo esse mensageiro. Ele é afirmado ali como aquele, inclusive o texto é citado, algumas vezes em referência até mesmo a Isaías, tem uma questão toda textual aí que a gente não vai analisar aqui, mas obviamente, claramente, você lendo os evangelhos, você vê que João Batista é identificado como aquele que anuncia, sim, a vinda do Senhor, a vinda de Deus a este mundo. Mas quem João Batista está anunciando? Quando ele veio, quem foi que ele anunciou? Ele anunciou o Filho de Deus, Jesus Cristo. E veja, é muito interessante que o texto diz, e então aqueles que vocês buscam, vocês não estão perguntando aí pelo Deus da justiça? Esse buscam aqui tem até um certo tom irônico, se você prestar bem atenção, né? Vocês tanto buscam, vocês estão buscando mesmo? Será que vocês estão querendo o Deus verdadeiro? É isso que vocês querem? É Ele a quem vocês desejam? Pois Ele virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aqui, veja que tem dois mensageiros, né? Tem o mensageiro da aliança, que é o que virá, quem virá, no caso aqui é Jesus. Jesus é esse. Ele vem em nome da aliança, ele vem por causa dessa aliança, ele vem em cumprimento da aliança, mas ele tem o mensageiro que o anuncia e ele virá para o seu templo. Muito interessante, né? Porque Jesus ele foi um visitante do templo, né? E ele participou ali de atividades no templo. Mas é importante a gente destacar o seguinte aqui, quando a gente olha para isso, nós não podemos perder de vista que existem aqui algumas questões pontuais para a gente não se perder. Em primeiro lugar, é somente através do Messias, somente através de Jesus Cristo, que Deus iria tratar e está tratando com a nação de Israel, com o povo de Israel. Qualquer tratativa pelos sistemas que eles imaginem que eles possam se relacionar com Deus, está errado. Porque Deus estabeleceu que seria através de Jesus Cristo. Ele seria anunciado, ele viria e viria para cumprir as coisas que foram anunciadas e que ele é o canal dessas profecias, de tudo que foi dito. Também a gente tem que prestar atenção no fato de que Jesus ele não veio apenas uma única vez, mas ele veio uma e virá a segunda vez. Então precisa-se entender isso. Ele veio a primeira vez e ele mesmo disse que voltará. Ele voltará, e quando você olha para esse voltará, você vai lá volta lá para o Antigo Testamento e verifica que existem inúmeras profecias que estão relacionadas a essa segunda vinda de Jesus e não a primeira. Mas aqui, como em muitos textos, as duas vindas, elas não estão assim, olha, então aqui está o estágio 1, estágio 2, né? Não está explicadinho assim. Você precisa de elementos para entender isso. E quando Jesus vem, e vem a primeira vez e explica que ele virá uma segunda, essas coisas elas se tornam mais claras para nós. Mas veja que aqui existe a perspectiva de um anúncio que foi cumprido e que será cumprido. Aliás, na sua segunda vinda, ele também será anunciado. É por isso que se fala dessas testemunhas, né? Lá no futuro, que irão anunciar, ele será anunciado, ele vai voltar. Agora veja, por que existe tanta confusão a esse respeito? Preste bem atenção, por que existe tanta confusão? Por que tem tanta confusão entre Israel e igreja, entre o que é para Israel, o que é para a igreja, o que é o reino de Jesus, o que não é o reino de Jesus, o que são profecias messiânicas e, principalmente, a que tempos essas profecias se referem? Por que existe tanta confusão? Porque existe falta de discernimento. Este povo que está sendo ali alertado por Malaquias, eles não tinham discernimento. E agora eles estão sendo avisados. Falei, vocês estão aí provocando Deus, dizendo, ah, que é ele? Onde está esse Deus de justiça? Pois bem, o Deus da justiça está no seu devido lugar e ele virá aqui, virá através desse anúncio. Bom, mas tem algo mais aqui. Existe uma ação purificadora nessa vinda. Essa vinda não é apenas uma vinda precedida de anúncio, mas ela é uma vinda purificadora. Deus age de forma purificadora. E o que tem para ser purificado aqui? O que precisa ser purificado é tudo aquilo que foi dado a Israel como privilégio: o privilégio do culto, o privilégio do sacerdócio, os levitas. É por isso que no versículo 2 é perguntado: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Preste atenção: o fogo do ourives não é um fogo destruidor, como quem incendeia uma floresta. O fogo do ourives o fogo do ourives é como um fogo purificador, para que o ourives possa retirar as impurezas do metal e para que o metal, o ouro, né, no caso, seja purificado e assim apresentado na sua integridade, né, sem essas escórias, sem tudo isso. E como o sabão do lavandeiro, ou seja, essa vinda, essa introdução de Deus neste mundo por meio do seu filho, ela tem uma ação purificadora. Versículo 13: ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então elas serão agradáveis ao Senhor, serão aceitas. Que era o que não estava acontecendo naquele tempo. Naquele tempo, o culto foi tão desvirtuado, os pecados tão misturados com a verdadeira adoração, que a verdadeira adoração não estava acontecendo e, portanto, Deus não aceitava. Tudo isso a gente já viu aqui na carta, mas Deus está dizendo: vai haver um tempo em que isso será purificado. Você se lembra de fatos no Novo Testamento, como Jesus ali visitando o templo, e estão ali, está aquele pessoal vendendo, né, as ofertas, né? O cara chegava lá e comprava o animalzinho, entregava para o sacerdote e pronto, né? Tava, se sentia desobrigado de qualquer coisa. E o pessoal lucrava com isso. Até o próprio templo acabava tendo um lucro, em cima disso. Tinha toda uma cadeia aí, como a gente costuma ver nesses casos de corrupção, esses casos todos aí. E Jesus é realmente irado, né? Ele pega ali de um chicote, começa a expulsar aquele pessoal ali, do templo. Esse foi um ato verdadeiro, não foi só um teatro que Jesus fez, obviamente, mas não foi só um ato em si, mas também foi um ato simbólico. Porque Jesus ali está mostrando que ele é o purificador, ele é aquele que vai dar sentido agora, vai fazer com que o verdadeiro sentido do culto ele seja resgatado. E como que isso poderia acontecer? Como que isso poderia acontecer? Somente através da fé nele. Os discursos de Jesus foram tão mal recebidos pelo povo israelita, justamente porque eles mostravam que não adiantava nada daquilo, não adiantava a religiosidade, não adiantava o apego às tradições, não adiantavam as aparências. Era necessário crer que ele veio para dar sua vida por causa das imperfeições, por causa dos pecados, dos muitos pecados, que inclusive a gente vê aqui listados. Na outra parte do texto que a gente ainda vai ver, pecados que os seres humanos praticam, os israelitas também não estavam excluídos disso, mas Jesus Cristo veio para purificar. Essa purificação ela só se dá pela fé nele. Agora, preste atenção, o que acontece é que aconteceu, desculpa, o que acontece, né, é que o que resultou dessa primeira vinda de Jesus é que, ao atuar ali entre o seu povo, houve sim uma manifestação daquilo que era esperado do povo, daquilo que era esperado em termos de adoração e tudo mais. Bom, o fato é que Jesus Cristo ele foi condenado, ele morreu. Ele ressuscitou, ele voltou para a presença do Pai, e a igreja que ficou, os apóstolos que aqui ficaram, deram continuidade. E a igreja se tornou então a referência daquilo que deveria acontecer. Agora, o fato é que os cultos lá no templo continuaram até o ano 70. Quando então o templo foi completamente destruído. E aí, depois disso, a igreja passou a ser essa referência. E eu acredito que nos tempos apostólicos, de fato, aqueles primeiros discípulos, os apóstolos, estou falando mais especificamente, eles cumpriram esse papel de transmitir, de testemunhar, de passar ali para o povo israelita, falando especificamente do povo israelita também, aquilo que. Para onde eles deveriam olhar, para quem eles deveriam olhar, sem se misturar as coisas. A partir do momento em que o templo foi destruído e passou a não ter mais o culto, o sacerdócio se perdeu, tudo isso, as ofertas, tudo se perdeu, a igreja ela se tornou essa única referência, como eu disse. Mas a grande pergunta que fica é como a igreja, a partir daí, ela tem se relacionado com o povo de Israel em termos de testemunho, em termos de apontar para essa realidade. Como é que a igreja tem demonstrado que ela entende, que nós que somos parte dessa igreja, como é que nós entendemos o tempo em que nós estamos vivendo? Afinal, nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E isso precisa ficar absolutamente claro no nosso testemunho, né? Em tudo aquilo que a igreja faz aqui. A pergunta é, será que a igreja tem se posicionado corretamente em relação a isso? A igreja tem testemunhado perante o povo israelita corretamente diante disso? Temos aqui indicações, não só nesse texto, mas em outros textos, de que o culto ele terá uma restauração lá no futuro. O culto israelita, o culto dos levitas. E não adianta o pessoal querer forçar esses textos para dizer que os levitas agora são os que estão na igreja, são os músicos da igreja, são pessoas que atuam na igreja. Não. Levita é quem é da tribo de Levi, ponto. Então isso precisa ficar muito claro e há aqui uma indicação, mais uma indicação das várias que tem, de que esse culto levítico, esse culto, ele vai ser restaurado no futuro, mas um culto purificado, um culto realmente aceitável a Deus. Por quê? Porque ele será centralizado na misericórdia de Deus, na graça de Deus. E essa misericórdia, essa graça de Deus estão em Jesus Cristo e não em outro. E isso vai ter que ser aprendido por essas pessoas que estão envolvidas nisso. E lá no futuro, isso vai acontecer. Um dia lá na frente, vai haver celebrações, memoriais em Israel, feitas pelos levitas, porém apontando para Jesus Cristo. Isso vai ser reconhecido por eles. Nós vamos ver isso lá na frente. Quando, claro, vamos estar numa outra condição lá, né? Vamos estar transformados, mas veremos isso com a graça de Deus. Mas veja, não tem só uma ação purificadora nesse texto. Você tem também uma ação punitiva, uma ação de punição, no caso. Veja o versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra feiticeiros, adúlteros que juram falsamente, os que exploram trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim. Ou seja, todas essas pessoas que aparentemente Deus não está nem aí que eles façam tudo de errado, Deus não está se importando, Deus não tem um juízo. Veja, se essas pessoas persistirem nesses erros, sendo elas religiosas ou não, sendo elas israelitas ou não, sejam quem forem, as pessoas que persistirem na prática do pecado, e esse é o ponto fundamental levantado aqui, essas pessoas, elas irão a juízo, e o juízo de Deus é implacável, ele é um juízo que não tem qualquer atenuante, ele não tem qualquer coisa que possa ser feita para livrar as pessoas, a não ser a fé em Jesus Cristo. O Deus da justiça, o Deus que está sendo questionado, ele vai punir quem? Todos os que não forem refinados. Esse processo de refino é para quem? É para mim, para você que crê em Jesus. Nós somos privilegiados porque temos a mão do refinador agindo na nossa vida, purificando a nossa vida. Essa purificação começou quando? Quando ele nos abriu os olhos, nos concedeu a fé e prossegue durante a nossa vida no agir dele, o agir desse ourives ou desse lavandeiro, né? seja qual for a figura que é usada aqui, a ideia clara, a ideia de purificação, ele está agindo na nossa vida, está agindo de forma concreta. Ele não vai fazer isso só com o povo de Israel. É claro que o povo de Israel está em foco aqui, porque é lá o palco de tudo isso, de toda essa história, de todo esse enredo. Nada aqui é figurativo, tudo isso é real, tudo isso é histórico, tudo isso aponta para a justiça de Deus, aponta para o Deus verdadeiro. Nós que cremos em tudo isso, temos essas mãos purificadoras na nossa vida. Que grande privilégio. Agora, os que não creem, certamente eles não têm nada disso. A única coisa que os aguarda é o juízo, apenas e tão somente. As pessoas podem ouvir o evangelho, elas podem participar tanto de uma sinagoga, participar de todas as cerimônias, participar de todos os requisitos, como elas podem participar de qualquer religião, inclusive que seja denominação evangélica, de qualquer tipo, de qualquer tamanho. Nada disso importa. Se a pessoa está vivendo em pecado, se o pecado ainda predomina na sua vida, ela não é uma pessoa que está no processo de purificação, então a única coisa que ela pode esperar é o juízo. A igreja, infelizmente, muitas vezes ela se torna um falso abrigo para essa religiosidade vazia, mas isso apenas e tão somente leva as pessoas ao juízo, e isso é bastante lamentável. A igreja, nesse ponto, não se diferencia de Israel, porque o pessoal lá se abrigava no fato de que somos israelitas. Deus nos deve coisas aqui, né? Deus tem que provar que ele é tudo isso que ele prometeu. Deus não tem que provar nada. Deus é fiel e Deus irá cumprir tudo com toda certeza e dentro dos seus planos, dentro da sua soberania e dentro da sua justiça. Da mesma forma, a igreja, quando se afasta dessas realidades, quando cria um ambiente propício àquilo que é vazio, àquilo que é falso, ela não está produzindo salvação, está produzindo apenas deixando as pessoas, né? Na verdade, a igreja não é a igreja que condena ninguém, você não torna ninguém incrédulo, mas você apenas mantém a pessoa na sua confortável incredulidade, o que é terrível. Discernimento ou falta de discernimento? Como é que nós estamos? E o que pode atrapalhar, o que pode ajudar nesse sentido? Eu penso que aqui a gente poderia colher as seguintes questões para nós, as seguintes lições. É necessário que nós conheçamos os tempos bíblicos para não fazermos confusão. Vamos falar mais especificamente aqui dos tempos em que nós vivemos. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E antes da segunda vinda, ainda há alguns eventos que precisam ser devidamente colocados aí para também não haver confusão, porque vai haver o arrebatamento. Depois do arrebatamento, vem manifestado o anticristo. Eu tenho ouvido gente falar nesses últimos tempos de que a marca da besta já está circulando por aí. Isso seria bem problemático, né? Significa que o arrebatamento já teria acontecido. Mas, enfim, a gente precisa ter discernimento, e esse discernimento passa por conhecer os tempos bíblicos. De forma natural, até eu diria que tem até uma certa simplicidade nisso. Tem muita gente que gosta de ficar elaborando esquemas, gráficos e citando mil e um textos, e depois de tudo isso a gente só vê pessoas mais e mais confusas, e isso não ajuda em nada, porque as pessoas continuam crendo em coisas erradas. O discernimento bíblico, o discernimento espiritual, ele vem de uma forma mais consistente. A gente precisa adquirir isso. Nós precisamos proclamar a verdade de que Deus ele opera a sua justiça através de Jesus Cristo e não de outra forma. O próprio Jesus, quando veio, ele foi categórico ao afirmar que é mediante ele, somente ele, tudo que os homens proferirem em relação à palavra que ele trouxe para cá, tudo que os homens disserem contra, tudo isso vai ser levado contra eles, porque contra o evangelho, contra a verdade de Jesus Cristo, não pode haver qualquer sinal de aprovação da parte de Deus. E nós temos que ser defensores disso. Qualquer alternativazinha que as pessoas coloquem aí. Tem gente ainda que acha que, por exemplo, o fato de alguém ser israelita automaticamente está salvo. Isso é uma das grandes mentiras que se pode encontrar na palavra de Deus, assim como o fato de qualquer pessoa que frequenta uma igreja cristã seria automaticamente salvo, né? Então, tudo isso precisa ser entendido e nós precisamos proclamar a Jesus Cristo como a única via da aplicação da justiça de Deus. Nós devemos ser um exemplo vivo da ação purificadora de Deus. Eu penso que os apóstolos lá no passado, eles ensinaram sobre isso, ensinaram sobre essa questão toda de como é que Deus age na vida de um salvo. E a igreja ela tem que ser uma referência nesse sentido. Como Deus tem operado na nossa vida, na minha, na sua, tem evidências dessa ação purificadora? O pecado ele tem sido combatido com a ajuda de Deus, com o impulso de Deus, com o poder de Deus? Tudo isso tem estado presente na nossa vida ou não? Como é que é a nossa vida nesse sentido? Nós precisamos pensar sobre isso. E claro, nós precisamos rejeitar todos os falsos abrigos de espiritualidade, aquela espiritualidade que deixa o incrédulo no seu conforto, no conforto da sua incredulidade, e ele vai achando que ele está agradando a Deus pelo fato de participar de alguma coisa que para ele não tem significado nenhum, como um culto, como uma visita a uma sinagoga, participar de uma romaria, de sei lá o quê. Enfim, seja o que for, nós temos que, não podemos ser coniventes com essas coisas e temos que dar os devidos nomes aí a cada uma delas, tendo bastante cuidado e sabedoria ao fazer isso, claro. Na próxima semana, nós vamos ver um texto que é clássico aí, quando o pessoal gosta muito de falar de dízimo, de oferta, de contribuição de um modo geral, e infelizmente, grande parte das vezes, se não a maioria das vezes, mal utilizado, mal usado, usado apenas para dizer que Deus abençoa quem contribui e amaldiçoa quem não contribui, etc. A gente precisa ver a essência do que está sendo dito ali, né? Bom, isso é para a próxima semana, mas que o texto de hoje, suas verdades, seus desafios, eles estejam ganhando aí um lugar realmente no coração de cada um, com entendimento e com a devida aplicação na nossa vida. Que Deus te ajude nisso e me ajude também, claro. E tenha então uma boa semana e que Deus te abençoe.